Via da El. Via da El 340, 3805 da TAM. Serra, Gol Norte 85. Gol Norte 85, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 12 nós. Ele pouso no zero, Gol Norte 85. Gol no 097, aciona identificação, chegada a bom se autorizada, deixa via para 4000 país, NH 10, 18. Via 4000, via bom, Azul 4996, reduza para 2009. Reduzindo 200. Três na escuta do solo? 3193 na escuta, prossiga. Pede confirmação, o senhor tem estimado para iniciar o pushback? Aproximadamente mais um minuto, cara. Entende. Todo boa tarde, Cascavel 2. Plano 2, solo, prossiga. Passando 4 minutos, plano Bocon. Para. Informação em curso Quebec.com, pelo Cascavel 1-2. Cruzado para Serra Bravo, Golf Lima, via alta do plano, DCT 180 é o nível autorizado. Sai da Coral, decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 2641, controle 120, decimal 8. Cruzado de Chino, 180, Coral, pode decolar de direita, 2641 é o transfone, 208 é o controle. Correio após ponto de estacionamento, Cascavel 1-2. Pronto. Reporte táxi, Cascavel 1-2. Boa, ali mantendo 0, 73. Reporte táxi, 3193. Pois não, era para o táxi, 3193. Azul 4996, reduza para 809, deixa para 2000, aguarda autorização para ele. 802000, aguardando o IDS, azul 416. Estabilizado, Gol 964. Dona 964, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 18-95-14, Gono 964, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, para passar o momento aí, hein? Prossiga. Também está com o plano de voo de Serra na Vébia Charge, aqui para Recife. Agora a presença está passando 3 mil pés. Gente, Romeu, até o Yankee, confirme, irá prosseguir em condições visuais. Afirmativo, tem possibilidade de mudar para o plano para 076? 0964. Aguarde instruções. Mantém 3 mil pés. Do procedimento ILS X-Ray pistona 0, chame estabilizado, reduza para aproximação. Chamaremos estabilizado, reduzindo. Aguarde pista livre. Aguardando, Gol 964. Olha. Escuta, meu hotel Yankee submantenha 4.500 pés inicialmente, devido a tráfego no mesmo setor a 3.000 pés na frequência livre. Polo 964, autorizado de pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós, no 964. Autorizado pouso, 10, gono 964. Xenem 315, decolou 41, 1208, controle, bom voo. 208, boa. Salvador, Xenem 6315, boa tarde. É na minha 315, contato radar. Me mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, possibilidade de voar Leda? Oi, Leda, minha 315. Leda na próxima, né? Minha 315, obrigado. Escuta. Escuta. Confirma, prossegue para Salvador via corredores? Afirmativa. Sou de Veracruz. Autorizado, não caça pra. Gente, desse mantenha 1.500 pés, do Lute Charlie Mais, altímetro no 09. 09, descida, mãe. Professor Salvador, Delta Sarampa, passou agora a Delta, Milionário 1.00. Delta Oscar Alpha, está no espaço aéreo Golf, tem serviço radar encerrado, 54 milhas nordeste, correção, oeste de Salvador. Chame Centro Recife para informação de voo e alerta em 128.8, alterna na 260. Chama Recife no 3805, chame Centro Recife, frequência na 251, alterna na 3395. 964 no solo, 43 direita, 1219 solo. 209, 964. Romeu Hotel Yankee, acione transponder 0223. Fortaleza, o 3193 da TAM, 181 a bordo, alterna Campinas, 3h50, para o táxi. Táxi autorizado, à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro no 09 para 3193. Direita, Índia, ponto de espera, 11895, 3193 da TAM, boa, até a próxima. Chame a 326, Juliette, portão 01. Portão 163. 64, livrou na escuta. 964, táxi via Alfa, Porsche, Anitta Juliette. Contraste da Juliette, 964. 1885, segue o repouso da Bianca, Juliette, portão 07. 7 para 07, não é para 1-8. Serenagem. Estou achando 63, 15, possibilidade de coordenar para o Edmótima? Não tem a Leda. Tem a Leda, 63 anos 5. Atango Romeu até o Yankee, submantenha o nível de voo 075. Gente, estou vendo 075. Chame a 321, pronto, cópia? Pronto. Cuidado, Serra, Bravo, Bravo, Romeu, via rota do plano, da Pesulão 97, eu de voo 360, saída arbor, transição elefa, decola pistão 0, primeira curva à direita, adiciona 5557, controle 120, decimal 8. Oxenar 6321, Brasília aprovado, 360, conforme, Pesulão 17, decola da 10, direita, arbor, elefa, controle 208 e o transponder 5557. Correto, após pronto, Oxenar 6321. Vamos lá. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 41 no meio, livrou. Azul 41 no meio, ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Azul 41 no meio. boa tarde, gol 2009, chega na Quebec, com autorização e Léo. Gol 2009, formação qualquer, confere, guarde, cópia. Torres Salvador, o 3193 da TAM, pronto, monte espera 1-0. TAM 3193, autorizado, a linha decolar 1-0, vento no 40 graus, 1-0 nós. A linha decolar 1-0, 3193, tá. Visual, Varna Proa 035, para prosseguir na subida. Negativo. É, familiar, mais uns 5 minutos para me desviar da formação aqui, aí eu te respondo se eu posso dar... Eu consigo voar em visual. Entendi, Romeu, até já. Bom, no 097, tem condições de voar direto do interceptar e completar o final do procedimento de LS X-Ray da pista na 0? Boa, dona, voa 097. Entendi, no 097, desce até 3 mil pés, quem ia dar o 109? 3 mil com 1.002. Sanemia 315, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, Sanemia 3, ano 5, boa. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, prossiga para o controle. Papa Romeu Bravo Serra Serra Ciente, reporte 5 milhas, correção, reporte passando através do corredor, a entrada do corredor Interlagos, o Bravo Serra Serra. Fortaleza, confio em TLB e autonomia? TLB 122, autonomia de 3 horas e 5. Ataque autorizado à direita, vem, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro 10 no 8, o Xenem 142. Com 10 no 8, no ponto de espera, 1895, liberdade, 61 no 4. Cascavel 2 está acionado, quanto que faz? Confio em TLB, Cascavel 2. Dia saída da AEL para o 3600 Fábio, tá 3193. Bom, na 097, desce para 2000 pés, altímetro na 098, autorizado é sinal do procedimento LS X-Ray, pista na 0, chave estabilizado. Gente, 2000 pés, reformará estabilizado, 097. 098, chamará na alfa para cruzamento. Na hotel, ok? Na hotel, torre 1895. Já foi. Essa da Juliette, azul 41 no meio. Azul 41 no meio, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 41 no meio. Normalmente. Mas vai manter a rota. Ó, controle de boa tarde, gol 9966, para o vizinho, para o 154. Gol 9966, aciona a identificação, chegada à área autorizada, desça a via para o nível de voo 050, altímetro no 098. No 018? Correto. Ok, desce via no 098. Aciona 5550, controle 120 decimal 8. Que vai para o Yankee, 240 após 065, para Ilhão de DCT, comando 10, curva direita, da El Corão, curva 5550, transponde 1208, controle, gol 209. Correto, após ponto, gol 209, para confirmar o nível autorizado, 240, ok? 240, repetirá pronto. Após ponto, gol 209. 2-4-0, reportará pronto. Lu Charlie Mike foi para Paripe, após Paripe, rotatório. Paripe, após rotatório, Lu Mike. Lu Charlie Mike informa que está à direita da posição Paripe. 9, aprovando, falei demais. Estabilizado igual 097. Sou no 097. Completa sinal do procedimento. Chame Correio Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, 097. E aguarde para o cruzamento. Correio Salvador, igual 097. Boa tarde. Sou no 097, questão de aproximação. Aguarde para o exterior. Oi. É no 42, autorizado decolagem no 0, no 50 graus, no 0 nós, o vento. Gente, é no 42, autorizado decolagem no 0, no 0. Bravo Serra-Serra, mantenha o litoral norte e reporte Buraquinho para cruzamento do campo. O Bravo Serra-Serra. Gente, vai manter o litoral norte e reportará Buraquinho, Serra-Serra. Zero, vento no 50 graus, no 0 norte. Liga pouso, igual 097. GNM 142, decolou ao 53, 1208, controle, bom voo. 208, bacana. Salvador, Xanera 6142, cruzando 1500, PUCA. Xanera 6142, contato radar, submantenha o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, Xanera 6142. Azul, Charlie Mike, visual com o Salvador. Azul, Charlie Mike, mantenha a proa da rotatória. Chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Mantendo a proa da rotatória, chamar a Torre, Mike. Zulu, Charlie Mike, igual. Trono 2, se a gente mantém o hotel e aguarde. Romeu até Yankee, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Aracaju e a vertical de Aracaju. Só Romeu Zulu, Charlie Mike. Bota na final da manhã, Zulu, Charlie Mike. Bravo Serra Serra, chame a Torre Salvador para cruzamento do campo em 198, decimal 95. 1895, grato, Bravo Serra Serra. Quem é que vai estimar mais ou menos aproximadamente uma hora e meia? Ao Serra-Serra, mantenha a linha do litoral, aguardando instruções para cruzamento do campo. Vai manter a linha do litoral, aguardando instrução, o Serra-Serra. Cascavel no 2, autorizado a alinhar via pista. Reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 0. Cabeceira pista para alinhar na cabeceira no 0. Solo no 097, solo 55, direita no 219, solo. 219, igual 097. 3 decimal, 95. 1251-3395, TAM 3193, boa tarde. Boa. Boa 9966, desça via para 2000 pés, QNH 1098, autorizado a final do procedimento de LS Xray funciona 0, chame estabilizado. Agora estabilizado, gol 9966. Polo 097, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Papa Romeo, Bravo CACA, reporte para cruzamento da, do 2 de decolagem da 1-0. Papa Romeo, Bravo CACA, condições de agilizar o cruzamento? Agilizar na medida do possível, senhor. Agora vai ter ficar de buraquinho. Gente, mantenha ali no litoral, reporte para cruzamento. Portal, Bravo CACA. Charlie Mike, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento no 60 graus, no 0 norte. Teve pouso no Charlie Mike, 35. Papa Romeo Bravo Serra Serra, autorizado o cruzamento da final da 28. Reporte para cruzamento da final da pista 35. Papa Romeo Bravo Serra Serra. Está autorizado, vai reportar para 35, o Bravo Serra Serra. Paulo Salvador, boa tarde. Boa noite, 24, informação que é bem. Bono 884? Informação curso Quebec, aguarde, copy. Bono 884. Aguarda. Gente, mantenha a guarda para decolagem. Mantenha a cabeceira, aguarde para decolagem. Cascavel no 2. Papa Romeo Zulu, Charlie Mike, no solo a 50, confirmando o pátio. Gente, autorizado a livrar a direita, frequência livre estacional, Papa Romeo Zulu, Charlie Mike. Puxa no 0 com a torre, 1-8, decimal 9-5, ajuste ao time no 0 no 8. 28 agora, segue, se é ponto de espera, chama 28, 9-5, Xané, 6 3, 2, 1. Confirmei por quantas milhas irá manter essa proa? Só um minuto que eu tô tendo a decisão aqui. Espera aí, vou alterar a proa aqui. Vou passar para 030. Tá? Tudo bem, viu? Retornar a Salvador? Papa Romeo Bravo Serra Serra, segue o farol de Itapuã, chame o controle agora em 1208. 128, graças a Deus, até já. O Bravo Serra Serra. 1884, pronto, cota. O Bravo Serra Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Papa Romeo Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte no local de pouso. Vai reportar os alvos, o Serra Serra. Achada 5563, controle 120 decimal 8. Gente, autorizado a Aracaju, nível 230, decola da pista 10, saída Bucajama, área de Aracaju, transporte 63, funciona após 108, gol 984. Parada após quanto, gol 984. Estabilizou o gol 966. Sou no 966, complete final do procedimento LS X-Way, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. 2, decolou a 01, 1208, controle, bom voo. Parada 08. Observador é o Cascavel 1-2. Cascavel 1-2, contato radar na decolagem, subavia saída coral para o nível de voo 180. Pode ir, está cruzando meu pé de momento, até a reta com 2000 para a direita para sair da coral. Na R6142, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, chame R6142, bota. Salvador, boa tarde, Gol 1966, passando estado em baixo trabalho. Gol 1966, autorizado pouso 10, vendo no 50 graus no 2 nós. 1950 com 12, ok, entre pouso. Salvador, boa tarde, azul 4462, informação federal. Azul 4462, acione identificação. Torre WebJet 6321, mantém ponto de espera da 1-0. Fecha o modelo ponto de espera, CNM é 321. Mantém. Boa tarde, voo 2009, posição 08, estiver de momento. Voo 2009, posição 08, autorizado, sanitário. É, pode andar. Eu não consegui, posso lembrar, Galeão 360, com a informação Romeu. Romeu confere para o Galeão, autorizado Salvador, para Serra Bravo Golf Lima, via UPA November 857, nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda e Irume, transponder 5454, controle Salvador, Pera e 120, décima 8. 360 autorizado, conforme nota de plano de voo, até 9287, decola da pista 1-0, com curva direita, na saída da EL, Leda e Irume. 5454, transponder 1208, controle de saída 967. Uma 967, 5454 no transponder, na posição 09, chame pronto. Prossiga o meu Altair Yang. O meu Altair Yang não vai prosseguir para Recife, e por gentileza, tiver como prosseguir para Salvador. Gente, autorizado o regresso para Salvador, Romeu Hotel Yankee, vou ir na proa da rotatória, confirme no ideal de descida. Afirmativo, vai para a proa da rotatória, não tem possibilidade de voar visual para Recife. Para Deus. Sim. Azul 4462, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 098. 050, 08, 44. Confirma a aeronave, chamou por gentileza. Continuaria em 6321. Autorizado, alinhar e manter pista no 06321. Ouro 966, no solo 05, 121, no decimal 9. 219, boa. Cliente, o meu hotel Yankee, autorizando a descida para 1.500, faz o ajuste no 018. Posição 02 do 196. 321, livre decolagem 10, vento 160 graus, 10 nós. Livre decolagem, Xané 6321. Voo 2009, 2 horas e 30, alterna Aracaju, 114, pode. 114, Aracaju alternativo, 2 e 30 de autonomia, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1018, dando passagem ao Boeing da companhia, vai ingressar agora na Juliette, portão 02. Ok, vai seguir Pátio Índia para o ponto de espera 1895, vai ter passagem na companhia do 2009. Decolou 07, controle no 208, bom voo, até a próxima. Obrigado, 208 vai chamar, até a próxima. Se Deus quiser, o Xené 6321. Controle, boa tarde, o Xené 6321 decolou. A Xené 6321, contato radar na decolagem, supervia saída Arbor para o nível de voo 360. Segue via Arbor, puro 360, Xené 6321. Autorizado posicionamento na posição 07, também por certo. Repórter Atago, noite. Vira Telefa. Vira Telefa, obrigado, 6321. Repórter 6142, a senhorita direto, Romeu Fox 011. 0, vento, 150 graus, 99. Além decolador 10, gol 2009. 4-2, ação identificação. Senar 6142, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Xené 6142, controle. Boa tarde, informação em curso Romeu, aguarde cópia. Da Eulia da Mótima. Patango Romeu, hotel Yankee, paciente da área proibida de Camaçari. Brasil. Afirmativo, o senhor está sobrevoando sobre ela, informo que mantenha 2 mil pés nessa região, para a descida para 1.500 pés, terá que livrar a região de Camaçari. Qual a prova para evitar a descida? Prazer, conforme a rota do plano de voo. decola da pista 1-0, curva direita, de saída da El Leda Motiva, nível de voo autorizado 340. Transponda 5544, controle Salvador Félio no 208. Azul 4065, aterramento correto na posição 03, chame pronto. Cabo 12, confirme a rota do senhor é via aerovia? Qual que é a minha aeronave, chama o controle? É Portugal 2, Eagle 2, 1, Alpha, qual que é dentro, vai a bom arrival, descent of flight level 0, 5, 0, KNH, 1018. KNH, 1018, fire, bom arrival, drop at about 5, Azul 4462, desça para 2.000 pés, o ajuste 1018, autorizado LS X-ray da pista 10, rapaz estabilizada. Azul 4462, descida 2.000, 1018, calma aí na sala da X-ray. Ou 2009, confirmando o nível solicitado 1.080. Confirma 1.80. Ou 2009, submantém nível de voo 1.080. Autorizado 1.080, voo 2009. Pushback acionamento, 1967, posição 9. 1967, autorizando 09 sanitário. Chamada para o táxi, 1967. Gol 2009. Informo que o nível 180 está indisponível, autorizado nível 160. 160, voo 2009. Controle de Salvador, boa tarde, eu faço o meu braço de arte. Aeronave, chama o controle. O Papa Romeu Bravo Serra Serra. Eu sigo a Papa Romeu Bravo Serra Serra. Eu vou do Serra de Alta Lima, a intenção é sobrevoo na costa do Sauípe, tá? Com 4 a bordo, acionado 0157. Cliente, o Bravo Serra Serra mantém-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de sobrevoo. É, vai cruzar o campo antes, olha, é lá na costa do Sauípe, depois já vai do corte. O Bravo Serra Serra mantém-se em condições visuais a 500 pés, reporte... Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais em espera no setor. Aguarde a autorização para o cruzamento. Essa de espera no farol de Itapuã, senhora? Mantenha está presente e espera o Bravo Serra Serra. Mantenha e espera o Serra Serra. Papa Romeu e Echo Tatuário confirmando, é 500 pés, proa Nordeste. Estado Salvador, proa Nordeste, 500 pés, decola da pista 17, coordenação com a torre, rumo Nordeste, confirmando. Acione o transponder 0134, controle Salvador, opera em 120-80, informação em curso Romeu. Muito boa tarde. Prossegue linha do litoral, reporte farol de Itapuã. Reportar Itapuã, o Serra Serra. Bem, aqui dessa tarde, confirme o PLV. Estacionamento táxi decolagem em torre agora em 118 decimal 95, antes de altímetro 0018. Detalhe, prossiga. Funcionamento da critério, me chama só no próximo decolagem. No 884, decolou o Zona 7, controle no 208. Controle 208, boa tarde, no 884. 18, 9. Sete, aciona identificação, via chegada a ponte, desça para o nível de voo 060, ajuste no 08. Alô, Salvador Azul, 4065, sustento de estacionamento 03. 03588, alternado 1260, estacionamento 63. Salvador, boa noite, 84. Bom. Fuca. Voo no 884, contato radar na decolagem, sua via saída Fuca para o nível de voo 230. Fuca para 230, boa noite, 84. Boa tarde, 4462, tem livre pouso no 0, vento no 40 graus com 10 nós. Já meia dúzia de milhas para a posição coral, mantenha o nível de voo no 80, chame o controle Ilhéus na sequência 1201. Vai reportar através da ótica norte da Torre Nova, o Bravo Serra Serra. Voo em rotatória, reporte na rotatória, descendo para o número 1500. Gente, muito obrigado aí pela ajuda. Chanair 6314, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 08. 070, Salvador, boa tarde, Chanair 6327, informação Quebec, autorização e Léo. Chanair 6327, Romeu, informação em curso, confirme o nível solicitado, para Léo. 28, no ponto médio, ok? Evitando sobrevoo na base aérea de Salvador, prosseguindo para o litoral norte. Está presente, está autorizado pelo ponto médio, o Bravo Serra Serra vai evitar sobrevoo. Eisa, Dael, transmissão coral, transponder 5007, controle Salvador opera em 120 decimal 80. Itap. Até mais. Gente, o Chanair 6314, voo Itap, mantenha a presença de velocidade, reporte para redução. Bono 967, muito boa tarde. Informa helicóptero cruzando o eixo da 022, já prosseguindo para Rumo Norte, eixo já está livre, tem livre decolagem da 0, dentro 140 graus com 11 nós. Livre decolagem na capital 10, voo 1967. O Bravo Serra Serra cruzou já o campo, prossegue litoral norte, controle no 20 decimal 8. 128, muito grato, o Bravo Serra Serra. Queria confirmar a direção e intensidade do vento, do 967? 140 com 11. Grato. Na linha do litoral, reporte no local de sobrevoo. Vai reportar 20 milhas fora, senhora. O local de sobrevoo é 40 milhas, não pega o rádio. Gente, reporte 20 milhas em Salvador, Bravo Serra Serra. vai reportar, tchau. Voo 1884, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Está autorizado, alinhar e decolar, você vai prosseguir com proa nordeste, linha do litoral, corredor forte, ok? Devido a aeronave em aproximação para 17. Vento no 40 graus com 12 nós. Voo 1884, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Voo 1884, controle. Papatango Romeu Hotel Yankee, chame a torre na frequência 118.95. 295, obrigado. ...6009, serviço radar encerrado, 65 milhas sudoeste de Salvador, mantém nível de voo 160, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Voo 1884, controle. Atingindo 070-6319. CNR 6314, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. Vira 18, 4 mil. Afirma, decolou os 23, controle no 208. 208, grave. Que reduz a velocidade para 2209. Controle, boa tarde, o 967 da Gol, decolou nosso escudo, solicita a proa de Leda. 4462, Juliette, portão 03. 4462, Juliette, portão 3. 554, suba conforme autorizado para o 360, via saída da EL. 5554, 967 da EL. Confunde o solicitar a defesa na quarta forma que inicia a redução em tanque para 259. Tocha na R6314. Controle 967 solicita a proa de Leda. Do 1967, mantém o perfil da saída. Manterá 967. Ele controle no 20, pessoal. 1208, chamando a grata. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Yankee, Delta Charlie. Siga Papa Romeo Yankee, Delta Charlie. Decolado, dá presente? Tá com proa de Monte Gordo. Na sua escuta. Pronto, 4065, a linha decola, piscina 0, vento no 40 graus, 11 nós. A linha decola, piscina 0, 140, 6. Milhas mantendo 500 pés, um helicóptero. Aí você manda aí 500 pés quando você visualizar, está atento o tráfego, vai estar atento o Delta Car. Gente, o Papa Romeo Zulu Charlie Mike, autorizado Salvador para Sierra Bravo Inter Lima, corredor Axé, 045, restrição no mil pés até a liberação do controle, para acender a 045, transponda 0260. Controle Salvador, fere no 20.8. Tá bom, meu Zulu, Charlie, Michael, sem problema? Acionamento, ataque de decolagem, torre 118.95, agente altímetro 908. Três, dois, 217, desça para 4.000 pés, ajuste 908. 4.000 pés, ajuste 908. Siga. Acionamento a critério, chamo quando pronto para o táxi. Portugal 021 Alpha, complete final ALS approach, contact tower in 118.95. 118.95. Hotel de mantenha o perfil da chegada, deixa para 2.000 pés, livre LSXB da Bicho Mozera, reposta avisada. Até a próxima. Toro, Rotado, FCL 021 Alpha, Service Airlift 10. Continue approach, send it back, clear to land in Portugal. Sim, approach. Azul 4065, decolando 28, controle 120, decimal 8. 208, Azul 4065, obrigado, boa tarde. Boa. Portugal 021, it's clear to land in runway 10. Wind 140 degrees, 11 knots. Please let me know when there is closer to an alpha. Oh, massa. Azul 4065, contato radar na decolagem, sinta via saída da EL para o nível de voo 340. Para 340, solicitamos voar direto Leda, ou da EL. Azul 4065, mantém o perfil da saída. Com fins de economia de combustível, protegendo a natureza, o Azul 4065. Fez o voo no zero, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 curva esquerda, saída Puca, transição Zipa, nível de voo 370. 5 transponder 5025, controle Salvador, Pérez 10, destino 8. Gol 1966, autorizado Serra Brava Kilo Golf, nível 370, upper Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zibar, aciona 5025, foda 208, gol 1966. Zulu 1966, confirme a transição? Zibar. Afirmo, transição Zibar, chame pronto na posição 02. Romeu Bravo Oscar, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 0.8. Via Mari, 050, 0.8, Romeu Bravo Oscar. Oi, ILS 6314. Oceaner 6314, completo final do ILS XP da Pista 1.0, chame a torre na sequência 118, decimal 95. 895, boa tarde. Já está alinhado e mantendo no site aguardando para decolagem. Beleza, que foi reposta avisada. Coachback, acionamento, o Chanel 6327 está no 5. Chanel 6327 está no 5, chame pronto, tá? Pode aceitar. Para nave, chama o controle. Cruzando 1967, chame agora o centro Recife na frequência 251, alterna 13395. 251-3395, graças. Mike, acende 0260, decolou agora aos 3-1 no controle no 208. De Mike, controle na 208. 208, Mike. Good Gal 02 and Alpha, ground 31, turn your right and contact the ground 121.9. 119, after the rest, continue, 01. 63 e 04, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Meu Zulu, Charlie, Mike, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor. Axé, reporte no farol da mata. Boa. Autorizado, senhora, aprova 210. Vai, 21 Alpha, report hold short taxiway Juliet via taxiway Alpha. Vai Alpha, we call you holding short Juliet, approach call telephone Alpha. Autorizado voar na proa 210, mantendo-se em condições visuais, 1.000 pés. Reporte 20 milhas, Salvador. Para 20 milhas. Romeu Bravo Serra Serra, tem a frequência livre, reporte no regresso. Estabilizou, 3217. Então, 3217, complete sinal do procedimento, ele é SX2, chame torre 118, decimal 95. 09, chama o controle. Bravo, eu Bravo Oscar, não tenho perfil da chegada. O azul para 065, livrando 125, solicita a moto. Vai de coordenação, azul 4065, mantém o perfil da saída. Boa tarde, 3217, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 3217. Papa Romeo Zulu Charlie Mike, autorizada a subida para o nível de voo 045, rua Juxi 1908. 08, 045, 1908. 209. Azul 4065, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3395. 251-3395, azul 4065. Autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, azul de altímetro 908, chame 6327. Taxi, parte de Alfa, Estrela, 1966 para pushback, exatamente. 1966, após a passagem do Airbus da Avianca Caldo, autorizando a posição 02, chame táxi. E após o Avianca, passando na retaguarda, está autorizado a chamar táxi 1966. O Chané 63, no controle da táxi de Alfa, reporte antes da táxi 6, Juliette. Alfa, Juliette. Ah, meu Zulu Charlie Mike, confirma seu chamado para pouso. Chama 19-20. Cliente, 19-20.